No meio do louvor, foi declarado que hoje é um dia de profetizar. Que o Senhor estava dizendo que hoje é um dia de profetizar. E realmente, nós estamos fazendo 9 anos como igreja. Hoje é um dia de profetizar. Nós tivemos nesses dias muitas palavras proféticas. Nós temos estudado, já vínhamos há mais tempo estudando tanto sobre tabernáculos, estivemos vendo o que tabernáculos nos ensina acerca de gratidão. E você tem no site várias ministrações sobre tabernáculos. Eu queria te lembrar de uma. No cativeiro não se celebra nada. Mas quando você e eu saímos do cativeiro, nós celebramos, como povo de Israel, festas. E é impressionante, porque outro dia o Geraldo estava ministrando e o Senhor, ele vivificou, ele iluminou os meus olhos num texto que eu já li várias vezes, falando da volta de Jesus, do trono de Jesus, na festa de tabernáculos. Hoje o William falou aqui da inauguração do templo de Salomão na festa de tabernáculos. E você pode ir lá no texto, está escrito que foi na festa de tabernáculos. Tem uma série de coisas lindas que Deus faz. Todas as vezes que nós estamos saindo do exílio, todas as vezes que nós queremos sair do exílio, de uma escravidão, de uma luta, de um problema, é só celebrar uma festa. E a festa de tabernáculos, como estamos estudando, é a festa de eu trazer os cestos cheios dos frutos que eu colhi. E são os cestos cheios de frutos que eu colhi, isso é, são minhas ações de gratidão que vão me dar sementes para semear na próxima estação. E nós estamos vendo sobre gratidão, nós estamos vendo sobre esses 3 cestos que estão aqui simbolizados. O primeiro cesto eu trago para o Senhor, por isso você e eu estamos trazendo ofertas de tabernáculos. E se você ainda não fez uma oferta voluntária, de gratidão, com alegria e vultuosa, a oferta daquela mulher diante de Jesus era uma oferta vultuosa. Não é Jesus que define o que é uma oferta vultuosa. Não é o pastor que define o que é uma oferta vultuosa. O que define o que é uma oferta vultuosa é o seu coração no altar do Senhor. Senhor, eu quero trazer uma oferta vultuosa. O que é isso? É um dinheiro grande? É um valor muito alto? Não. É algo que representa muito. E se você ainda não trouxe, você tem a oportunidade de trazer nesses dias uma oferta. Senhor, eu estou trazendo uma oferta com um propósito. Essa oferta que eu coloquei no teu altar, ela está dizendo, o Senhor encheu meus cestos de frutos nesse ano, e eu tirei um pouco deles e trouxe no teu altar. Você que está vindo nesses dias celebrar essa semana inteira de festa, você está saindo da sua casa, é cansativo todas as noites, ou você está vindo de longe, como tantos irmãos vieram, e você vem aqui e adora o Senhor, e canta o Senhor, e pula e dança o Senhor, e recebe uma palavra e vem para o altar. Você está dando a Ele dos frutos que Ele te deu. O segundo cesto você come, irmão. E você vai observar isso, eu quero proclamar sobre a sua vida, você vai observar isso nesse próximo ano, mais do que em todos os anos da sua vida, que Deus nessa época começa a te mostrar aqui, filho, ó, tem mais aqui, filho, ó, você esqueceu esse cesto aqui, olha, come, filho, deleita-te, desfruta. E o terceiro cesto, você planta. E a Bíblia diz que a colheita do próximo ano será abundantemente abençoada na festa de tabernáculos. Você se alegrará na tua festa, diz a palavra, e eu te abençoarei com a tua colheita. Não é a que aconteceu e que eu estou com os cestos cheios. É a que eu vou plantar. Isso significa palavra profética. Em Esdras, capítulo 6, o versículo 14, nós lemos assim: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Em outra versão diz: eles iam edificando e prosperando debaixo da palavra profética de Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado de Deus de Israel e segundo o decreto de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O Senhor foi me mostrando esse versículo enquanto eu estudava ele. Hoje ainda, o Senhor falou assim: meu filho, se você tiver palavra profética, você vai edificar. A palavra profética vem de alguém sobre você, mas o trabalho é você. Outra coisa que o Senhor me mostrou aqui: quem manda isso sou eu, o Deus de Israel. Mas quem faz os decretos terrenos são os reis dessa terra. O Senhor estava me dizendo: filho, pode descansar, porque eu mando você construir, edificar, trabalhar. Eu liberei palavras proféticas. E se tiver que mexer com o Lula, com a Dilma, com o prefeito, com o presidente, com o dono da sua empresa, com o seu patrão, com quem tiver que mexer, eu vou mexer. Assim como ele mexeu com Ciro, Dario e Artaxerxes, reis do Irã. Você consegue imaginar o presidente do Irã hoje absolutamente debaixo do comando de Deus? O presidente do Irã hoje, se pudesse, ele destruía, ele esmagava Israel, ele odeia Israel, mas ele não sabe que ele está debaixo do governo de Deus. E assim como Deus fez com os presidentes que estiveram sobre o Irã antes dele, e eu tenho dificuldade de falar o nome dele, Ahmadinejad, os presidentes que estiveram antes dele foram dirigidos por Deus para edificar Israel, e ele está achando que ele pode destruir Israel. Se Deus der uma palavra, ele é obrigado, por decreto, a ajudar Israel. Então, irmão, o coração do rei está nas mãos do Senhor. É o seu patrão, é o seu vizinho, seja o que é, o governo, é uma causa, seja o que for, está nas mãos do Senhor. Agora, nós achamos que isso é motivo de oração, e a gente vai para diante de Deus e a gente clama e clama: Deus, por favor, misericórdia, Deus. E Deus falou assim: calma, não precisa clamar por mim assim, não. Não precisa ficar nesse sufoco todo, não. Você só precisa uma coisa: trabalhe debaixo da palavra profética, porque sou eu quem dou a ordem. Eu vou mover os ciros da sua vida, mas você é quem vai trabalhar debaixo da minha palavra profética. Hoje é um dia de você estabelecer isso para você: Senhor, nesses próximos dias eu vou me mover debaixo de uma palavra profética. Eu quero trabalhar, eu quero operar agora até o final desse ano, eu quero entrar o próximo ano executando algo que veio do Senhor como uma palavra profética para mim. Eu quero isso, Senhor. Eu desejo isso de todo o meu coração. Irmãos, hoje o Senhor me fez pegar a minha biblinha velha. Eu tenho várias bíblias. E essa semana a Dani estava mostrando o armário com todas as bíblias que eu já tive na minha vida. Estão lá enfileiradinhas, guardadinhas, cada uma de uma fase, de uma época. E todas elas com muitas anotações. E hoje o Senhor me fez pegar essa bíblia velhinha. Eu não a uso mais, eu guardo ela com muito amor. E eu não me lembro de ter feito isso, mas hoje eu beijei essa bíblia. E eu fui beijando de amor por aquela Bíblia, por aquele objeto mesmo, o livro, porque ele expressa para mim muitas coisas. E nesse específico, ele está cheio de anotações. E eu tenho uma lista de datas, de anotações importantes na minha vida, uma lista de dados, de palavras que Deus me deu, estão escritas aqui nesse livro. E o Senhor me fez lembrar da data do dia 23 de março de 2003. Está escrito lá nesse texto na minha Bíblia, dia 23 de março de 2003, quando o Senhor me deu a oportunidade. Eu estava ministrando nos Estados Unidos, na cidade de Worcester, e eu me hospedo sempre com os meus irmãos lá, o Dilson e o Obedes, e eu estava hospedado dessa vez na casa dos filhos deles, são nossos amigos há muito tempo, e a Nájila e o Marcos, e a Nájila, quando eu cheguei, eles estavam de casa nova, e ela disse assim: pastor, eu tenho uma surpresa para você. E disse: o que foi? Eu comprei um piano. Um amigo meu estava vendendo um piano novo de cauda e amarra por um preço tão baixo, tão barato, e não teve jeito, eu comprei o piano. Então lá na sala tem um piano te esperando. É coisa maravilhosa você ter um piano, quem toca piano, tem um piano, até quem não toca, é uma coisa linda numa sala, um piano, né? E eu sei que num determinado dia eles falaram comigo assim: amanhã nós não vamos estar aqui. Eu tenho que sair, o Marcos tem que sair, nós vamos ficar fora o dia inteiro, as crianças vão ficar na escola o dia inteiro e, infelizmente, o senhor vai ficar sozinho aí. O senhor consegue ficar sozinho? Tem algum problema? E eu falei assim: podem ir embora, podem ir, podem ir. E, irmão, imagina uma casa gostosa, no meio de uma mata bonita e nevando. E eu o dia inteiro naquela casa, adorando o Senhor, tocando um pianão, buscando a presença do Senhor. E eu me lembro de um determinado momento em que eu fui para o chão e o Espírito do Senhor falou comigo assim: meu filho, eu te escolhi como Zorobabel. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. E o Senhor falou claro comigo: eu fui o Zorobabel, eu já vi, eu sei quem é Zorobabel, mas por que Deus está falando que eu sou Zorobabel? Aí eu abri e fui lendo, e o Senhor falou comigo assim: porque você e os chefes de família vão subir para Jerusalém para restaurar o lugar de culto e adoração. Eu quero te dizer, irmão, que em março de 2003 não existia nenhuma possibilidade nem de imaginar a igreja. Não existia. Não tinha possibilidade alguma de eu pensar que essa palavra tinha a ver com pastoreio, com igreja, mas eu recebi de uma forma impactante aquela palavra e eu vim entender no ano seguinte que Deus estava construindo aquela palavra através do início da vida da igreja. Para mim, irmão, é o suficiente para eu entender tantas coisas que a gente tem passado, tem vivido, tem aprendido do Senhor, tem visto Deus fazer entre nós. Se você ler o livro de Esdras e Neemias, você vai ver absolutamente tudo o que nós temos vivido, seja no nosso contexto de igreja, seja no nosso contexto pessoal. O Senhor está nos sustentando para nós subirmos de volta ao lugar da adoração, saindo da Babilônia, saindo do cativeiro, saindo dos costumes pagãos, saindo de toda a idolatria, saindo de todas essas coisas que a gente até tem como de Deus e não são do Senhor, e buscando cada dia mais um pouco de restauração de Jerusalém. Então, esse texto diz respeito a nós. Meu filho, não se esqueça que eu te chamei junto com os chefes de família para subir a Jerusalém e reconstruir os valores do meu reino. Mas você não vai fazer isso senão debaixo de palavra profética. E nós temos pouca intimidade com esse assunto, palavra profética. A gente é mais desconfiado, a gente é mais cético, a gente é mais assim conservador, a gente é bem mineirinho. Esse negócio de sair dando palavra profética é uma coisa assim, mas Deus quer nos levar a uma vivência cada dia mais simples e inundada dessa verdade chamada palavra profética. E o Senhor disse claramente no texto: olha, eu libero palavra profética através dos meus profetas, mas você vai ter que edificar a casa. É você que põe a mão na massa. Eu que mandei, e eu vou ordenar Ciro para te ajudar no que for necessário. Então, irmão, nós podemos descansar, nós devemos descansar. E nós precisamos realmente ir para diante do Senhor e buscar dele: Senhor, quais são as palavras proféticas que o Senhor tem para mim? Quais são as diretrizes? Não estamos falando de coisas místicas. Eis meu servo que te digo. Não estou falando de misticismo nenhum. Embora Deus também possa falar e fala mesmo, muitas vezes, através de alguém que começa assim: eis meu servo. A verdade é que o Senhor, em todo tempo, Ele quer nos ensinar sobre essa simplicidade e dependência de uma visão do que Ele tem para nós, para os dias futuros. E nós estamos aprendendo nesses dias: se você encher os seus cestos com os frutos do ano, se você parar para contar os dias, se você parar de correr, se você parar desse estresse, se você começar a me adorar por tudo que eu já fiz na sua vida, você terá os cestos cheios das sementes que você vai plantar o ano que vem. É um princípio, irmão, e só de entender isso, a gente compreende por que o diabo quer tanto que ninguém entenda sobre tabernáculos. Porque tabernáculos não é uma festa só. Tabernáculos é um princípio de Deus. Eu já estou passando a régua no meu ano. Eu já estou contabilizando tudo o que Deus fez. Se eu não parar para contar o que Deus fez, eu vou passar batido e eu vou entrar o próximo ano mais ansioso ainda. E eu nem me lembro. Então, nesses dias, quando o Senhor nos foi nos dando essas questões do site, eu fui me deliciando com fotos. Que coisa maravilhosa ver os nossos filhos pequenininhos, ver eles crescendo, ver as coisas que Deus fez. Meu Senhor, será que eu não estou gastando meu tempo vendo? Não, meu filho, eu quero que você pare e contemple os frutos que eu já te dei. Não apenas saia correndo para conquistar mais. Pare para desfrutar, valorizar, agradecer, bendizer, meditar nos frutos que eu já te dei. Porque é assim que você ouve de mim as palavras proféticas. Correndo, desesperado, ansioso, só querendo conquistar. Você não me ouve. Então nós estamos ensinando nesses dias essa prática de Jerusalém. Essa prática de Salomão, de fazer questão de inaugurar o templo na festa de Tabernáculos. Olha o que Deus nos deu. Tem uma música do Thales. Eu não assisti o DVD, eu estou querendo assistir o DVD, mas tem uma música do Thales que ele começa e ele vai na música e depois: olha o que ele fez por mim, olha o que ele fez. E tem hora que ele fala pela terceira vez e o povo todo aplaude. Eu não assisti o DVD, mas eu fico imaginando que ele deve estar pedindo às pessoas que olhem para ele. Olha o que Deus fez comigo. Olha o que Deus fez comigo. E dá um sorriso, é isso? Olha o que Deus fez conosco esse ano, irmão. Olha o que Deus fez com os nossos filhos. Olha o que Deus fez com esse assunto. Olha o que Deus fez com aquele assunto. Oh, Senhor, estou enchendo meus cestos quando eu faço isso. Não tem como não começar a fluir de Deus a palavra profética. E se eu e você começamos a trabalhar debaixo de uma palavra profética, se for preciso ele mexer com a arma de Nejad, o presidente do Irã, como ele mexeu com Ciro, rei da Pérsia, meu irmão, Deus vai fazer, pode descansar. Nós estávamos saindo com o Dom e o Azaf esses dias, e aí eu peguei o Dom no hotel, e o Dom veio contar que eles estavam com a dificuldade no hotel, porque eles perderam as reservas das pessoas da equipe dele, e contou lá os detalhes, porque o hotel cancelou as reservas, e eles tinham só aquela noite para dormir. Eles estavam tentando resolver como a equipe dele, de americanos, ia passar os outros dias aqui em Belo Horizonte. E não tem hotel, não tem vaga, né, aqui em Belo Horizonte. E aí ele falou assim: mas eu não me preocupo, porque eu estou aqui debaixo da palavra do Pai. O meu Pai sabe disso, o meu Pai já está cuidando. Vamos lá. E aí foi passar o dia com Asaf, ministrando lá na Rede Super. E ele falou de uma forma tão linda, tão, tão assim simples. Eu não tenho que me preocupar com isso. O meu pai está cuidando destas coisas. Irmão, Deus quer que eu e você vivamos assim, debaixo de um mover, de uma palavra, de uma condução, de um governo profético de Deus. Lembra do ano que nós começamos a ministrar? Será, será, será. O diabo tem um será que é com uma interrogação. Será? Mas eu e você podemos ter um será que é com uma exclamação. Será? Abra comigo. No livro de Ageu. E nós vamos ler novamente o texto que nós lemos com a Desirê no início. Ageu, capítulo 2. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha vivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Isso não era um texto bíblico, não, irmão. É importante você fazer a cena. Isso não era um texto bíblico. Isso era o cara, o chefe, o homem de Deus, o profeta, chegando diante do povo, falou assim: gente, vem cá, por favor, aí, ó, silêncio aí, gente, silêncio. O profeta vai falar, menino. Junta os meninos aí, junta aí. O que foi, Naum? Que você tá fazendo? Agora para aí, Naum, para um pouco, vem para cá, Naum, vem cá. Era uma coisa normal, irmão. Era o mais humano que você pode imaginar do dia a dia, de uma confusão. E presta atenção que ainda era num lugar cheio de coisas depredadas, tudo quebrado, queimado, era tudo no improviso, era muito desafio. E ele falou assim: gente, eu quero falar. Não tinha microfone, imagina a dificuldade dele. E aí todo mundo silenciou. E aí ele falou assim: quem dentre vós que sobreviveu e contemplou a glória do primeiro templo aqui? Ele fez uma pergunta, ele não estava dizendo: eis que Deus diz, não, ele estava fazendo uma pergunta dele. Ele sabia que não era dele a pergunta, que Deus tinha mandado ele fazer, mas o povo só estava ouvindo o profeta Joel fazer uma pergunta. Quem estava aqui desde o primeiro templo? Aí um levantou a mão, outro olhou: vovô, cadê? Levanta a mão, vovô. Porque eram os anciãos. Quem viu? E como vedes agora? Não é ela nada aos vossos olhos? Aí Joel virou para Zorobabel. Desculpem, Ageu virou para Zorobabel e disse: Zorobabel, fica aí de pé. Vem cá, chega. Dá licença aí. Dá licença, deixa eu passar. Vem cá, Zorobabel, fica aqui. Zorobabel, diz o Senhor: sê forte. Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo dessa terra, sejam fortes. E diz o Senhor: trabalhai, porque eu estou convosco. Olha uma palavra profética. Estou cansado, Senhor. Estou cansado, Senhor. Meu Deus, por onde a gente começa, hein? Ah, meu Deus do céu. Escuta, o Senhor mandou dizer a você: seja forte e pode trabalhar. Põe a mão na massa. Arregaça as mangas e trabalha mesmo. O Senhor está dizendo: trabalha, porque eu estou convosco. Diz o Senhor dos Exércitos: segundo a palavra da aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Irmão, eu posso contemplar, eu posso ouvir o som daquele povo glorificando a Deus, daquele povo pulando, daqueles anciãos chorando e glorificando ao Senhor. E o profeta diz: não temais, o Senhor mandou dizer isso a vocês. O Espírito do Senhor habita no meio de vós. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar eu darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você tem uma palavra profética sobre a sua vida, irmão? Seja bem literal, bem literal. Você tem uma palavra profética de Deus sobre a sua vida? Não necessariamente precisa acontecer de uma novidade chegar hoje. Não sei, estou esperando. Não. Com certeza, quando eu e você começarmos a encher os cestos de mais frutos, o Senhor vai nos lembrar de algo que Ele já fez, de algo que Ele já disse, de algo que Ele já tinha mostrado e nós tínhamos esquecido. Então nós resgatamos. Ah, eu tenho uma palavra profética de Deus. Eu lembro da Lérida. Deus falou com a Lérida, você vai passar. Aquelas coisas assim que a gente fica assim, oh meu Deus, tadinha da Lérida, ela está tão emocionada, ela está tão ansiosa para passar, que ela ficou ouvindo Deus falar que ela vai passar. E aí, sabe o que aconteceu? Na prova ela não passou. Oh, ah, meu Deus. Oh. E tomaram a prova dela nos minutos antes. Não, não vai nem terminar a prova. Ou a gente desacredita de Deus, ou a gente também fica naquele negócio assim, o diabo. Não. E ela foi embora para casa, infelizmente, um dia, tempos depois, ela disse, meu Senhor, o Senhor me falou que eu ia passar. E o Senhor falou assim, então vai lá e chama o povo. E ela foi lá e pediu para reverem as coisas e ganhou a causa. E eu fui lá, onde ela, no dia que ela recebeu a carteirinha, porque aquela prova passou a valer. E o que ela tinha feito na prova dava pontos para ela passar. E Deus foi lá e resgatou a prova. Quanto tempo depois, Lérida? Agosto do ano passado foi a prova. E maio desse ano que foi lá e a OAB diz assim, não, nós reavaliamos, sua prova é válida, você passou. Ô, irmão, uma palavra profética. E Deus quer resgatar entre nós aqui uma simplicidade, uma pureza de Deus, do povo de Deus, da gente dizer, eu tenho uma palavra profética. Ou então, eu vou buscar de Deus uma palavra profética. Ou então, de eu e você chegarmos para alguém e dizer assim, Deus me deu uma palavra para você. Porque debaixo de palavra profética, nós podemos sair e pôr a mão na massa, trabalhar, porque o Senhor é conosco. Nós temos algumas palavras para a vida da igreja no próximo ano, irmãos. Nós temos. Eu tenho algumas que o Senhor vai confirmar entre nós. E nós temos algumas que Deus vai falar através de você. Nós temos, irmãos. O Senhor já liberou a sua palavra. Nós cantamos aqui porque a palavra de vitória já foi liberada. Já foi liberada. O Senhor não tem que sair falando. O Senhor não tem que ver se Ele vai falar. Eu e você não temos que esperar ver se Deus vai falar. Ele já liberou sua palavra profética. E na cruz do Calvário, todas as coisas foram executadas. Tudo foi liberado. Eu e você só precisamos começar na simplicidade da cultura do reino, dos hábitos do reino, da busca do reino, a nos envolver com essas coisas. Então, Senhor, eu quero uma palavra profética para mim. Não estou em busca de uma coisa mística, de uma pessoa, de um homem, de uma mulher que vai chegar todo cheio de trejeitos religiosos, evangeliques, e não estou em busca de misticismo. Eu só quero o seguinte, Senhor, uma palavra do Senhor, para a minha vida, para esse assunto, para aquele assunto. Então eu quero começar a conviver mais com os meus irmãos, eu quero começar a ter essa simplicidade de nós orarmos juntos e buscarmos. Eu estou pedindo o Senhor, eu estou buscando o Senhor, irmãos, vem cá, eu estou buscando o Senhor, isso aqui, eu preciso disso aqui, eu quero diminuir um pouquinho a minha mente, o que eu acho, o que eu penso, e eu quero buscar do Senhor com essa pureza uma palavra. E eu já sei o caminho. Não é ficar jejuando para ver se o Senhor fala. Não é ficar buscando a casa de alguém que se diz profeta para ver se Deus revela. Não é ficar pedindo e mendigando nada. Eu só tenho que encher os cestos com os frutos que Ele já me deu. Eu vou parar de olhar para qualquer outro assunto e eu vou começar a anotar e a buscar do Senhor. Senhor, quais coisas mais o Senhor fez? O que mais o Senhor? Senhor, hoje, no dia de hoje, o que, que o Senhor pode me lembrar? Que eu estou esquecido. E por isso eu pedi aos irmãos, vão anotando. Por isso eu estou anotando, porque nós nos esquecemos. Aí eu vou lá e releio minha lista toda. Senhor, Senhor, se eu tivesse que relembrar a lista que eu acabei de escrever, eu não relembro. Então eu vou lá e vou lendo. E isso é de Deus, irmão. Porque desde aqueles tempos lá com os reis em Israel, eles iam lá e buscavam os livros das crônicas, as atas, porque a gente esquece. E eu e você podemos ir anotando. Ah, Senhor. E hoje o Senhor me deu a alegria de ir lendo aquela minha Bíblia cheia de coisas, irmãos. Umas frases, umas coisas bonitas que Deus... Oh, irmão, como é maravilhoso você e eu podermos parar de correr, de preocupar, de ir atrás, para, em tabernáculos, trazer os cestos cheios. E o Senhor vai te dar palavra profética. Ele vai te lembrar de coisas que já falou. Ele vai renovar, ele vai restaurar, ele vai desentupir os poços. Ele vai trazer sobre a sua vida, irmão. E você vai passar esses dias só proclamando. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei que decisão vou tomar sobre esse assunto. Eu já sei que decisão vou tomar sobre aquele assunto. Ah, Senhor, e eu estou proclamando que nós estamos entrando, Senhor, como igreja e como família, num tempo em que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Vocês estão vendo tudo que já aconteceu, filho? Vocês estão vendo tudo que já aconteceu? Pode ir lembrando, pode ir trazendo. E saibam que eu vou fazer mais do que você pode imaginar. Senhor, eu estou confiante. Eu estou confiante, Senhor. Isso vai incendiando nosso coração, irmão. Isso vai incendiando nosso coração. Como lemos lá em Esdras, Neemias, nós somos capazes de com uma mão ter a colher de pedreiro e construir o muro. E com a outra mão ter uma espada para se o inimigo vier, eu te enfio. Nós temos força. Nós recuperamos força. Nós nos renovamos. E eu quero declarar nesse aniversário, em nome do Senhor, nós estamos nos renovando no Senhor. Nós estamos nos renovando no Senhor. Irmãos, tem ideia de como eu me alegrei em ver tanta gente que está entre nós aqui. Mas eu fiquei pensando, Deus, esse irmão está há tanto tempo aqui. Deus, eu nem me lembrava do dia do batismo daquela irmã. Meu Deus, olha, eu vi uma foto do batismo da irmã Renê. Vamos orar hoje pela irmã Renê, que está em luto porque perdeu mais uma filha. Vi a foto do batismo do Geraldo. Ô, Geraldo, eu me lembrei de tanta coisa. E hoje é aniversário do Geraldo. É hoje, Geraldo? Glória ao Senhor. Ah, irmão, põe em prática isso. Que o sistema de Babilônia que está nos sufocando todos os dias não nos deixa fazer. Não nos deixa, não nos deixa. Você não tem outra coisa para fazer, não? Não está perdendo tempo com isso, não? Você tem que correr, você tem que fazer uma coisa, mas você não vai dar em nada. Senhor, eu quero ir segundo a tua cultura. Eu vou parar para me deliciar com os frutos. E o Senhor vai nos dando palavras proféticas. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor. Senhor, eu quero, na minha vida pessoal, passar o restante deste ano, a partir de hoje, buscando do Senhor essa inspiração, palavras proféticas. Palavras proféticas. Irmão, é diferente, não é palavra de consolo. Eu não estou motivando você a buscar de Deus palavra de consolo. Estava tudo muito difícil, mas Deus me renovou e hoje eu estou melhor. Não, isso é até bom, irmão, mas nós estamos buscando o Senhor mais. Senhor, eu quero uma palavra de ânimo. E o Senhor diz claramente na sua palavra, e suscitou o Espírito Espírito de Deus suscitou o coração do povo. Senhor, eu quero meu coração suscitado, levantado, estimulado, movido, incendiado. Eu quero, Senhor, por uma palavra profética. Eu vou fazer isso com você. Eu vou fazer isso através de você. Senhor, quem sabe o Senhor usa um irmão, uma irmã. Quem sabe o Senhor usa uma criança. Quem sabe o Senhor fala comigo num sonho. Senhor, não importa a forma com que o Senhor vai trazer, mas o Senhor vai me trazer uma palavra profética. Porque eu não estou buscando misticismo. Eu estou simplesmente me deleitando em te agradecer, em comer dos frutos, em trazer no teu altar minhas oferendas, minhas sementes. Eu estou pondo em prática isso. Senhor, e daqui a um ano, o Senhor vai voltar e vai ver essa árvore cheia de frutos. E eu quero, daqui a um ano, estar ensinando a outros o que eu vou viver nesse próximo ano, do reino, da cultura de Deus, dos valores de Deus. Oh, Senhor, eu quero isso, Senhor. Convido você a levantar a sua voz. Levante a sua voz. Sua voz é um instrumento profético. Sua voz é a ferramenta de profetizar. Sua voz é a ferramenta de proclamar o que Deus tem para mim e para você. Se você puder, fique de pé e levante a sua voz. Nós já temos um livro cheio de palavras proféticas. Em qualquer lugar da Bíblia que você abrir e colocar o dedo, qualquer versículo, você vai ter uma palavra profética de Deus para a sua vida. Não tenha dúvida. Você e eu podemos ir para diante do Senhor com esse coração de gratidão e nós vamos ler a cada frase da Bíblia o que Deus já liberou a nosso respeito. Então eu quero isso, Senhor. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso para mim, Senhor. Levante a sua voz. Ore ao Senhor. Proclame a Ele. Eu sairei desse lugar. Eu estou celebrando 9 anos da minha igreja. Eu vou caminhar esses próximos dias buscando do Senhor ouvir uma palavra. Porque debaixo da palavra profética eu vou edificar. E o Senhor fará tudo que for necessário. Eu quero uma palavra de Deus. Se eu não estiver muito seguro, se eu achar que é a minha mente, se eu achar que é uma fantasia, eu vou buscar ajuda. Eu vou perguntar a um irmão, eu vou conversar com o meu pastor, mas eu quero andar debaixo de uma palavra profética. Não estou falando, Deus, que eu vou andar debaixo do misticismo de só fazer alguma coisa porque ouvi uma profecia. Não, eu estou falando que vou andar debaixo do governo do Senhor. Ore com o irmão ao seu lado. Levante a sua voz e ore por ele. Senhor, eu estou profetizando sobre a minha vida e a vida do meu irmão, que as verdades que estão sendo ensinadas nessa festa de tabernáculos se materializarão na vida dele, e ele será uma testemunha viva de que tudo isso vem de ti. Bíblia diz que o povo se reuniu na praça, tudo destruído, devastado, e o povo unido na praça. E a Bíblia diz que Deus fez com que o povo fosse um só coração. E nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, faz de nós um povo de um só coração. Não é reconstruir a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Não é reconstruir os meus sonhos. Os sonhos de Deus para mim e para você nunca foram tocados pelo maligno. O coração unido para reconstruir o lugar dele. O trono do governo absoluto de Jesus. Em áreas na vida do pastor da igreja, em áreas na vida do visitante da igreja, em áreas na vida do vizinho, em áreas na vida do governador, em áreas na vida da Dilma, não importa, na vida de todos nós. Áreas que o Senhor quer colocar o trono dele. Que o Senhor ministre isso a cada um de nós nesta noite. Senhor, eu oro pelo irmão e eu digo: Senhor, restaura o lugar do teu trono em qualquer área da vida do meu irmão, que o Senhor quer fazer isso. Nós corremos a vida como a Babilônia corre. Nós vivemos a opressão que os da Babilônia vivem. Ou nós vivemos a apatia e o comodismo como os da Babilônia vivem. Eu quero sair do meu quadrado. Eu quero sair da minha zona de conforto. Eu quero abandonar coisas que eu acho que não tem que abandonar. Eu quero, Senhor, voltar a Jerusalém. Eu quero, com Zorobabel, ver restaurado o lugar do trono. E eu estou profetizando que esses próximos dias serão dias do Senhor me visitar pessoalmente, profundamente. E eu chorar de alegria na presença do Senhor. E eu ter experiências que talvez nunca tive, de ouvir o Espírito Santo falando comigo, como ouvimos ontem: eu amo você, filho. Levante a sua voz, profetize. Não vou começar uma semana na preocupação, no agito, na angústia. Eu vou começar minhas semanas profetizando. Eu vou mudar o meu jeito de ser. Eu estou muito confiante que o meu jeito de ser é um jeito espiritual maravilhoso. Eu vou mudar o meu jeito de ser. Você é uma pessoa simples e humilde, que até erra em algumas coisas que eu me orgulho de não errar. Mas eu vou ser alguém que o tempo inteiro tem uma palavra profética de Deus. E que as pessoas vão achar esquisito, mas ali na frente elas vão ver: ó, aconteceu! Deus fez! E como igreja, povo de um só coração, nós vamos viver o melhor ano da nossa vida. E o Sambalat diz assim: mas você fala isso todos os anos, mas é verdade, cada ano está sendo melhor do que o outro. Então eu só posso esperar que o próximo ano será o melhor ano que já tivemos. Levante a sua voz e profetize sobre você, sobre a vida do irmão que está ao seu lado. O volume da sua voz representa muita coisa. Lá em casa, eu profetizo, Senhor. Meu marido, minha esposa, eu profetizo. Eu vou trabalhar, mas não é debaixo de outra coisa, senão uma palavra profética. Eu profetizo no nome do Senhor que os irmãos e irmãs que o Senhor plantou nessa igreja, que estão na fidelidade frutificando, nesse próximo ano receberão do Senhor coisas inusitadas, surpreendentes, poderosas, e se levantarão na liderança, no governo, e se levantarão na palavra profética, nos milagres, nos sinais, nas maravilhas, de uma forma surpreendente. E haverá um crescimento da igreja através desses irmãos que nós vamos dizer: Senhor, eu não acredito. Nossa boca se encheu de riso, nosso coração de júbilo, ficamos como quem sonha. E você está nisso, se você recebe e crê, levante a sua voz, confirma isso diante do Senhor.